peço ao pensamento que me deixe, faça uma trégua, um desfecho enfim. Toque um som pra embalar a noite. Leve o meu recado pro espaço, nas ondas do rádio pra ela me escutar. Se ela me ouvir, será que ela virá? Mas ela veio nesse temporal. Um voo rápido de um avião. Voa e volta e vai levar um tempo pra gente entender que já não dá mais tempo. Eu vou lá. Vejo distração na sua conversa, não te vejo mais na minha festa assim, tão à vontade quanto era antes. Sinto algo estranho, esquisito, fico indeciso, perdido no ar. E a gente tinha tanto pra falar, mas você veio nesse temporal. No voo rápido de um avião, voa e volta e vai levar um tempo pra gente entender que já não dá mais tempo. Eu vou lá. Eu vou lá.